Salvador, bom dia, tá 3601, informação Delta, tá no gate 62, autorização para São Paulo. Bom dia, tá 3601, tem aqui o 360 para São Paulo Congonhas, aceita? Afirmo. Ok, tá 3601, autorizado para Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5576 e após a decolagem o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado São Paulo, nível 360, propenso voo 16, decola da pista 10, linha direita, saída da El, Leda, Bride, transponder 5576, controle 120.8. Neto, tá 3601, chame para o acionamento no portão 62. Vai chamar, tá 3601.